Como gostaria de tirar de 5 milhas para a posição Conde, mantenha-me 2090, tive o controle de Aracaju, frequência 120.3. Possível 2105. Gente, Guardião 05, mantenha sem regras de bom visual, ajuste para referência na 019, abaixo transferência de comunicação. Funcionário, meu, não pode ter utilizado pelo sistema System 0, vento 110 graus, 139. Reposto, né? 0, 019. Luciana, boa noite, contato radar, sobre a via César, São Luna, nível 360. Autorizado, Lira. Comandante Vai César, sempre está na final para a parte do E. Se quiser considerar pesado, agradeço. Sente o Guardião 05, seu considere só os 4-6, funcionando o serviço livre. Salve, pessoal, localizador 1-2-2. 1-2-2, chame todos, frequência 1-1-8, lítima 9-5. Lúcio, 1-9-5, obrigado, só para a próxima. Batalha Lima que você usou. Batalha Lima que você usou, boa noite, continua a aproximação, boa noite, seu esposo. Isso, senhor. 45, foram colados 47, chame o controlinho no 308. 308, Carajá, boa. Olha, Carajá 45. Carajá 45, contato radar, sobre a vista da Coral no Bravo, nível 100. Aí, da Coral no Bravo, nível 100, Carajá. Autorizado com a esquerda para base para 17, faz curva final. Positivo. Autorizado então curva esquerda, vai para a parada final da versão 1-2. Já 45, direto Coral. Direto Coral, Carajá. Então, vamos casar com o Luiz, sendo identificação, com o esquerda na prova de Bonfim, em Bonfim, interceptor via chegada, em cima tem 4.010, ajuste 1019. Utilizado em área de colar da pista do zero, vento 110 graus com 149. Palavra 101 azul, 2, 7, 8. Lima que nos viu autorizado com o pista no 7, vento 110 graus, 149, ajuste 109. Puxou autorizado com os alunos 7, Lima que nos viu. 2718, decolou 52, tive controle no 208. 208, boa tarde. Controle Salvador, azul 2718. Azul 2718, contato radar, sua vista é da PUCA nível 350. PUCA e nível 350, 2718. Chanel 201, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. Ok, troca para o centro 12835, alterna 1238. O Chanel 6201, mais. Chanel 0801, Matalcão. Salvador Azul 2718, por gentileza, a possibilidade de voar direto para Aracaju. Mantenha a saída lá, Azul 2718. Muito obrigado, 2718. Azul 1, autorizado final em Helios 73, outro para 2.3, informe estabilizado. Estabilizado, final de Sol 1. Azul 2718, vou direto ao Romeu Fox 08. Muito obrigado, meu irmão, Romeu Fox 018, Azul 3718. Chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife 285, alternado 125 45, azul 2718, pode. E uma terapéu, está para 4.3, na prova de pelo, ajuste 1099. Papa Alfa Charlie Mike, contato radar 63 milhas cidade de Salvador. Vou na prova de Bomed. Em Bomed, intercepta a via chegada Bomed, um reporte para a descida. Se mantém nível 110, Alfa Charlie Mike, ajuste na terminal 1099. Alexandre com Copa Vista, Oscar Delta Zulu. Atenção, Oscar Delta Zulu, chame-se em Salvador, frequência 193-95. 1895. Obrigado. Salvador, boa noite, Passafogo, Oscar Delta Zulu, receptor posto localizador, tem um capavista. Passafogo, Oscar Delta Zulu, boa noite, tráfego avistado, cheque 6 pulos, vento 110 graus, 129, altíssimo 0, 99, pouso autorizado, altíssimo 10. Baixado e travado, pouso autorizado, da 110, Oscar Delta Zulu. Mais de 10, se mantenha 4 mil pés, ajuste permanece na 099. Título zero, boa noite, aliás, e manter o título dela. Eu tenho alguém separado de um país, aguardando o último motor, 47 anos, no calendário. Dois mil pés, aguardando o motor, Charlie Mike, autorizado para o despacho. Fazendo encerrado 5,6 milhas do oeste de Salvador. Mantém nível 100, chame agora o controle IELS na frequência 120.1. Decolado aos 1-1, chama o controle frequência 1-2-0-1-1, se quiser. 2-0-1, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1869. 1869, boa noite, contato radar, se você está da Barona, nível 360. Barona 360, gol 1869. Passando de Montreal até para o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizada. Esquerda proa 140, vai reportar estabilizada de Montreal até. Esquerda 120, Lima até. Então, esquerda, Lima até. Controle Lima Hotel, está estabilizado e ele é 72-0. Lima Hotel, complete final, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. Sou Salvador, 118-95, Lima Hotel. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Lima Hotel. Boa noite, Papatango, Lima Hotel, até a próxima avistada e após baixar para lá, piso 0. Mas você está baixado e travado, piscina 0 no Motel Delta. É Mark? Celso. Era o voo, o 9-0. Senhor, poderia confirmar o vento para o Lima Delta? Vento 1-1-0, 110 com 39, 1-3-9. Obrigado, Lima Delta, baixado e travado. Baixar travado, pista 1-0, pouso autorizado, corte 1 vento, 1-1-0 graus, 1-2-9, altitude 0-9, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, Lima Delta. visto para 2000 pés, controlado as restrições de velocidade em nível intacto e forma estabilizada na final ILS. Estava vendo a rádio, 32, 83, para Caraba 10. Comandante da 3123, mantém a presente posição, tráfego nacional, Mitsubishi, após o pouso do tráfego autorizado, alinhar e manter a pista no lugar. Após o Mitsubishi, ele mantém a zero, tá? 3283. Tango Lima, até o no solo azul, né? Próximo direito via taxi Delta, chama o solo 21, normal, 9. Direito via Delta, solo 219, Lima. Autorizado o título 0, vento 1 no 0 graus, 1-4, 9, altíssimo 0, 1-9. Vindo a colar no 0 com 19, 3, 2, 8, 3. Oscar, pode ser pronto, boa noite. Envolvimento 45, boa noite, autorizado a leada 4-0, vento 1 no 0 graus, 149, 8-0-19. Além da cola, nossa, meia batendo. passar o externo com o trem baixo checado, Alfa Charlie Mike, solicito o cancelamento para seguir para a cápsula no 7. Sente, prosseguindo então com regras visuais pela direita no 7, autorizado, chama o sinal baixa travada, Charlie Mike cancelado ao 5-5. Ah, chama a final no 7, Alfa Charlie Mike. 59, pistão 0, autorizado, né, decolar, vento 1 no 0 graus, no 4 graus, ajuste no 0, no máximo. 0 no 9, decola no 0, hoje é 2 no 9. Chalé 259, declaração 34, controle 1208. Chalé 208, 6259, obrigado. Chalé 259, boa noite, contato radar. Produção da São Bruno, nível 3, 0. Chame centro Recife, frequência 1-2-6-1-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5, gol 2-1-2-4. São 3290, acione a identificação, desça e mantenha 4 mil pés, autorizado a Proje Itap. Ajuste 1-0-1-9. Sim, muito grande.